para 2309. Agora 759, curva esquerda, proa 2, 25. Está autorizado por 3 metros, passa o 3 a 2. 78, bom dia, tirando o demais de ônibus, mantenha 060. 9073, controle de inscrição de altitude, você para 3.000 pés, aí está no 0, 1, 2. Autorizado em Emma, que é o nome dele. Tango 073, emissor I118, sinal 95. aqui é bom dia, vai virar Tribuna, deixa para 2.3.0.0.2, autorizado o sinal elétrico de 2 até a estabilidade. 4. Autorizada, avance até a entrada do pátio principal, pode na entrada do pátio principal. Será 9972, bom dia, vamos virar a segunda lista para a parte do meu país, é o lista. zero, completo sinal sino torre 118 do sinal 9. 255, confirma, estamos livres para o pouso. Agora autorizado o pouso, resto variável 32. Bem, pouso autorizado, 1925. Thank you. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. tarde, leste até o Romeu, contato radar, deslocado no nível 1, ou no 0, autorizado e direto 100. Contato a tarde, leste, ferro, meu, aracajú, solicitação, senhor, aviso.